A 38 para o site da 3399. Boa noite, no 7, vai aguardar o número 2 do setor. Aguardando para o funcionamento, é confirmado. Tem tráfego no 09, quem já vai dar início ao táxi? Táxi da 3399, aborda 147, altera na... Confins 14. No 3399, autorizar táxi via Pátio Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1095, no 3399. Via Pátio Índia, 3399. Um voo no 817, após a passagem da coletação, sua causa tem livre acionamento, pushback em coordenação, equipe de solo, chefe de táxi. Ok, então, após o tráfego de acesso, tem livre acionamento e chama táxi. Boa noite. 3399, autorizado ali, ainda por lá, pistão no zero, vento é calmo. Ali levar no zero, sobre 3399. Tá 3399, decolado os 43, controle agora 120-8, não vou. 108, bom dia, até a próxima. Gol no 87, atrás confirmando Galeão, 3 horas, 146 a bordo, confere. Galeão, 3 horas, 52, 146 PAB. Copiado, está autorizado o ataque à sua direita, via Índia, reporte no ponto de espera, pronto, ajustando 1-0 no 5, gol no 8 no 7. Sim, da direita até o ponto de espera, reporte quando pronto, 1-8 no ponto 7. 817, autorizado decolagem, pista 10, vento calmo. Vira decolagem 10, boa noite, 187. Voo 817, decolado às 4:07, controle agora, 120, principal 8, bom dia. 208, bom dia, 817. Controle Salvador, bom dia, voo 817. Voo 817, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360, perfil da EL, 817. 1897, está cruzando 200. Estou no 897, centro Recife, 13325, 1251. 13325, 251, 1897, centro Recife.